você vai também. Ok? Aí tá precisando de uma viatura ali puxada. Está na fazenda, eles estão detidos ali. Tem que vocês estão numa viatura? Tem, eu vejo lá. O pessoal que tá lá vai. Eu vejo lá. Tem cinco ali. Marcela, sendo presa. Pegamos. A polícia acabou de prender uma mulher. Estão agredindo a mulher. A prender, puxado pelo cabelo. Estão agredindo. Ela tá com o quê? Ela tá com o quê? Ela tem o quê? Ela tem porra nenhuma. Prenderam porque não gostaram dela. Prenderam. E aqui no Brasil existe uma lei chamada Maria da Penha, que não pode bater em mulher. E ele deu na cara dela. E ele deu na cara dela. Publica isso aí. O que você dava? O que você ouviu aí? Deixa eu ver. É lá, isso aí. Isso é um absurdo. Nada, ela não fez nada. Ela estava no meio da rua. Só isso. Solta a menina! Solta a menina! Não tem acusação! Não tem nada! Solta a mulher, meu irmão! Isso é covardia! Já vão levar! Vamos embora! Vamos embora! Ei, porra!